quem possa. Eita, esquadrão. A BBC apresenta Brasil em todas as Copas. Gol! A taça do mundo é nossa. Gol brasileiro. Brasil em todas as Copas vai levar você a cada um dos mundiais realizados até hoje. O Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo, desde a primeira, disputada em 1930 no Uruguai. Mas para contar essa história direitinho, temos que voltar um pouco mais no tempo, ao ano de 1904, ano de fundação da FIFA, a Federação Internacional de Futebol. No início do século, o futebol se tornara um esporte cada vez mais popular. Surgiu, então, a necessidade de se organizar o futebol em nível internacional. O grande sonho dos dirigentes da FIFA, desde a época da fundação, sempre foi a criação de um campeonato mundial de seleções. Mas esses planos tiveram que ser adiados durante a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. 2 anos depois do término da guerra, o francês Jules Rimet assumiu a presidência da FIFA e entrou para a história como criador da Copa do Mundo. Até os anos 30, as Olimpíadas monopolizavam a atenção do público e o futebol olímpico era a única forma de competição entre seleções nacionais. Nos Jogos Olímpicos de 1924, a seleção uruguaia encantou os europeus na campanha para a conquista da medalha de ouro. O Uruguai repetiu o feito nas Olimpíadas seguintes de 28, conquistando o bicampeonato olímpico. Nesse mesmo ano, ao final do Congresso da FIFA em Amsterdã, Jules Rimet anunciava: a FIFA organizará a cada 4 anos, a começar por 1930, uma competição aberta a todas as entidades filiadas. Ao vencedor caberá um troféu, um objeto de arte a ser ofertado por esta entidade. O primeiro certame será realizado de 15 de maio a 15 de junho. A competição será chamada de Copa do Mundo. Ficou acertado que o primeiro país a conquistar 3 vezes a Taça do Mundo ficaria definitivamente com o troféu. O Uruguai ganhou o direito de sediar a primeira Copa do Mundo. O país era bicampeão olímpico e alegou que 1930 era o ano do centenário da independência nacional. Mas não foi nada fácil organizar o primeiro torneio. Vários clubes europeus se recusaram a ceder os jogadores e a viagem de 15 dias de navio até Montevidéu desanimou muita gente. Da Europa, somente 4 seleções aceitaram o convite da FIFA: França, Iugoslávia, Romênia e Bélgica. As Américas participaram com 9 seleções: Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, México, Estados Unidos e Brasil. As 13 seleções foram divididas em 4 grupos. O Brasil ficou no grupo 2, com Bolívia e Iugoslávia. O Scratch brasileiro para a primeira Copa do Mundo era, na verdade, um time apenas razoável. A Associação Paulista de Esportes Atléticos resolveu boicotar a Confederação Brasileira de Desportos, como nos conta o jornalista Gerson Sabino. O Brasil, incrivelmente, com a briga que havia entre cariocas e paulistas, foi um desastre. Ficou para trás Frederich, Nestor, Milka, Granet, Aldev, jogadores lendários. Na verdade, o jogador do Santos, Araquém Patusca, foi o único paulista a furar o boicote e embarcar para o Uruguai. E a seleção brasileira passou a ser chamada pela imprensa de Carioquinha. O embarque da seleção brasileira foi assim noticiado na edição do dia 2 de julho de 1930 do jornal O Globo. Às 17 horas de hoje, os futebolistas patrícios estarão a caminho de Montevidéu para representar nosso país no Campeonato Mundial de Futebol. O navio Conte Verde, que neste momento se abriga nas águas mansas da Guanabara, levará nossos rapazes cheios de esperança em busca de novos louros, os louros da vitória neste importantíssimo certame. Curiosamente, o navio Conte Verde levava também as delegações da Bélgica, França, Romênia e da Iugoslávia, que faria o primeiro jogo contra o Brasil. 5 equipes adversárias convivendo por vários dias em alto mar. Dia 14 de julho, no estádio Parque Central, em Montevidéu, a seleção brasileira entrava em campo para a histórica estreia em Copas do Mundo. Um frio intenso castigava os jogadores cariocas e favorecia os iugoslavos. O técnico Píndaro de Carvalho mandou que os jogadores usassem duas camisas de lã grossa para enfrentar o frio. O reforço do vestuário não adiantou muito e no final do primeiro tempo, os iugoslavos já venciam por 2-0 e dominavam a partida. O Brasil voltou melhor no segundo tempo e Preguinho descontou com um belo gol, mas os iugoslavos souberam segurar o resultado. Para Silvio Hoffman, jogador que foi ao Uruguai como observador da CBD, o Brasil era superior e merecia sorte melhor. Não teria condições de vencer o campeonato, mas tinha condições de fazer um papel muito mais eficiente, muito mais brilhante do que fizeram. Porque a Iugoslávia naquela época jogava mal. Não é que jogasse bem, eles ganharam, não sei porquê, é um milagre. A vitória da Iugoslávia foi comemorada pelos torcedores paulistas, o que mostra a intensa rivalidade que existia na época. 8 dias depois, o Brasil voltava a campo para enfrentar a Bolívia, mas o jogo servia apenas para cumprir tabela, porque 3 dias antes, os iugoslavos tinham garantido a única vaga do grupo, goleando a Bolívia por 4-0. O Brasil, já desclassificado, jogou bem mais tranquilo e não teve dificuldade para impor uma nova goleada de 4-0 à fraca equipe boliviana. Carvalho Leite abriu o placar ainda no primeiro tempo. Fausto avança pelo centro e entrega a bola adiantada para Carvalho Leite, que entra aproximando-se da meta boliviana. Carvalho Leite, com oportunismo, desfere um tiro forte e calculado. É gol! Gol do Brasil! Carvalho Leite, Brasil 1, Bolívia 0. Essa foi a reconstituição do primeiro gol de Carvalho Leite na vitória de 4-0 do Brasil sobre a Bolívia. Mas essa vitória não impediu a desclassificação do Brasil e a volta antecipada do Scratch brasileiro. O registro positivo foi a inclusão do meio-campo brasileiro Fausto, apelidado de A Maravilha Negra, na seleção da Copa do Mundo. O recorde negativo ficou com o peruano De Las Casas, que, expulso no jogo Peru e México, passou para a história como o primeiro jogador a ser mandado para fora de campo numa Copa do Mundo. E o jornalista Gerson Sabino relembra um outro recorde interessante que foi registrado na primeira Copa do Mundo e que não foi batido até hoje. Incrível, na partida Argentina e México, foi batido um recorde, um juiz boliviano marcou 5 pênaltis a favor da Argentina, ela converteu todos e ganhou de 6-3. E com esses gols de pênalti citados pelo Gerson Sabino, a Argentina se classificou para a semifinal junto com Estados Unidos, Iugoslávia e Uruguai. Os sul-americanos não tiveram dificuldade para massacrar seus adversários. A Argentina goleou impiedosamente os Estados Unidos por 6-1 e o Uruguai destruiu a Iugoslávia pelo mesmo placar. Argentina e Uruguai transformaram a primeira final de uma Copa do Mundo num clássico do Rio da Prata. Uma final 100% sul-americana. 10 mil torcedores argentinos cruzaram a fronteira para incentivar a sua seleção. O policiamento foi reforçado na capital uruguaia. Não teve limite para a rivalidade dos dois vizinhos. Os dirigentes argentinos exigiam que o jogo final fosse disputado com a bola argentina, mais leve e ligeiramente menor do que a bola uruguaia. Os uruguaios não aceitavam outra bola que não fosse a deles. A FIFA teve que intervir e se decidiu que cada tempo do jogo seria disputado com uma bola diferente. No dia 30 de julho, Uruguai e Argentina entravam no campo do Estádio Centenário de Montevidéu para fazerem a final da primeira Copa do Mundo. O Uruguai, sentindo a responsabilidade de jogar perante a própria torcida, permitiu que os argentinos dominassem o jogo de saída e terminassem o primeiro tempo vencendo por 2-1. Os uruguaios voltaram mais tranquilos e conseguiram impor o melhor futebol. Numa virada sensacional, venceram por 4-2 e fizeram a festa da torcida. O Uruguai era o primeiro campeão mundial de futebol. O presidente da Associação Uruguaia recebeu a Taça do Mundo das mãos do próprio Jules Rimet, um troféu feito todo em ouro maciço. Para a Argentina, sobrou o consolo de ter o artilheiro da primeira Copa. Com o gol que marcou na final, o jogador Stabile passou para a história dos mundiais. Ele se consagrou como artilheiro da primeira Copa do Mundo com um total de 8 gols. Mas a glória suprema, a glória máxima do esporte ficou mesmo com o Uruguai, o grande campeão que assegurava o direito de guardar a Taça Jules Rimet até o próximo Mundial, que seria realizado na Itália dali a 4 anos. Para a FIFA, a Copa do Uruguai foi um grande sucesso. Para o Brasil, a Copa da Itália seria a chance de apagar a péssima estreia no Uruguai. A Taça do Mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. A BBC apresentou Brasil em todas as Copas. Sambando com a bola no pé. Gol!